Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Você sabe quando uma pessoa ímpia, quando um ímpio que não ama Jesus ainda, eles querem nos criticar, eles dizem, lá vamos, aleluia. E você tem que dizer, acertou. Não é crítica não, é um louvor que eles estão nos dando. Lá estão os irmãos, aleluia, amém. Quando dizem para nós que nós somos um povo de um livro só, acertaram, nós somos o povo da Bíblia, não acertaram? Essas coisas, às vezes o ímpio pensa que está nos agredindo, ele está nos engrandecendo, ele nem sabe. Até Deus usa a boca dele para nos abençoar, lá vai os aleluia. Pode ser, que maravilha que tu disse para mim, que coisa linda. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus hoje, que é para mexer com o nosso coração e com a nossa mente. Sempre é, mas hoje é uma especial para isso. Deixa eu te perguntar primeiramente, tu está disposto a deixar Deus fazer que você reveja conceitos já formulados? Às vezes coisas que tu já tem como certa, ou coisas que estão enraizadas na sua mente. Você permite Deus entrar na sua mente hoje de noite? Permite? Porque Deus quer falar contigo. Vamos abrir a palavra então, ali na segunda carta aos Coríntios, que acabamos de ler hoje, essa segunda carta, né? Pela nossa leitura bíblica. Amanhã já começamos Gálatas. Capítulo 10 da segunda carta, versículo 3, 4 e 5. Capítulo 10 da segunda carta do Paulo, apóstolo, aos Coríntios. Vê se todo mundo aí está conseguindo achar. Acharam aí, irmãos? Capítulo 10, versículo 3. Olha o que diz o apóstolo. Porque embora andando na carne, significa andando nesse corpo natural, não militamos, não lutamos segundo a carne, agora segundo as estratégias humanas. Porque as armas da nossa milícia ou da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Ah, pastor, eu não entendi muitas coisas. Calma. Você diz que ia deixar Deus colocar coisas na sua mente. Então Deus vai usar minha boca para te abençoar. Você aceita isso? Aceita? Deus vai usar a partir dessa palavra algumas coisas que eu vou te trazer da parte de Deus. Muitas pessoas dizem assim, elas estão às vezes procurando um trabalho, procurando uma oportunidade nova na vida, de repente procurando até um amor na vida, um namorado, uma namorada, às vezes já gente que está estacionada há mais tempo, entendendo? Gente que está já ficando nervosa por dentro, e de repente as pessoas dizem assim, ah, eu tenho uma pessoa influente, ela vai me ajudar. Às vezes essa é a mentalidade dos crentes em Jesus também. Você precisa algo assim que Deus abra uma porta e você diz, eu tenho um padrinho que vai me ajudar. Padrinho, aqueles, na verdade, são pessoas influentes que vão te ajudar. E você começa a depositar sua fé nisso. Você precisa que Deus abra uma porta de trabalho. Ah, eu preciso, eu confio totalmente naquele amigo meu que trabalha dentro da empresa tal. E aí se monta estratégias humanas para tentar resolver coisas. Se você faz assim, você pode pedir ajuda de pessoas? Pode. Porém, antes e sobretudo, a ajuda de Deus. Se você primeiro colocar a situação para Deus, Deus vai cuidar da tua situação e Deus vai abrir portas e muitas vezes o fará através de pessoas. Mas não monte Sabe aquelas coisas que às vezes as pessoas montam, até com má fé, com dolo. Elas montam tudo, tudo, armam um circo, como dizemos popularmente, para tirar alguma vantagem. Se por acaso alguém fez ou está fazendo isso, hoje de noite eu tenho certeza que Deus quer fazer uma reviravolta na tua cabeça. De repente alguém de nós está passando uma situação e diz: pastor, eu tenho um amigo lá em Brasília. Primeira coisa que eu vou te agradecer se você tem um amigo de Brasília. Tem uns caras perigosos lá. E não são poucos. E falcatrua. E não são poucos. Basta você olhar jornal e televisão. Então não deposita tua fé em pessoas. Ah, pode ser, não, pastor, então tá, eu vou depositar minha fé em pessoas de bem. Eu vou depositar minha fé nos líderes da igreja. Não deposite a sua fé em homens. Eu sei que nós precisamos confiar nas coisas naturais da vida, mas quando você precisa de alguma coisa que só Deus pode mover, peça para Deus mover, não peça nem para o pastor mover, porque Deus quer fazer milagres direto na tua vida. Eu posso ajudar, muitos irmãos da igreja podem ajudar, mas nós não podemos fazer aquelas estratégias humanas para resolver as coisas. Aqui na igreja de Corinto, Paulo está escrevendo a segunda carta. Era uma igreja que tinha muita coisa boa, mas era uma igreja das mais difíceis para Paulo pastorear, se não a mais difícil. E lá os irmãozinhos estavam andando muito segundo as estratégias humanas. Por exemplo, vamos fazer a igreja crescer? Vamos encher, trazendo para hoje, vamos encher a cidade de outdoor. Vamos botar muita propaganda, vamos botar na televisão, vamos colocar no rádio, vamos fazer tudo isso. Bom, nós até podemos fazer isso, mas antecedido de muita oração na presença de Deus. Quer ver uma situação caseira? Uma situação caseira. A esposa quer que o marido pare de beber ou fumar. Ela pega e diz, aí tem uns remédios para botar na comida, né? E ela bota, a esposa crente, bota remédio escondido lá, não sei se é pozinho ou o que que é. Não faz isso, minha irmã. Se por acaso alguém de nós fez ou pensou em fazer ou em favor de um filho, não faz isso. Isso são as armas humanas. Use as armas divinas, que são oração, é o jejum, é a humildade, é ser bom para a pessoa, para conquistar ela pela bondade, para conquistar ela no sentido de abençoá-la. Mas às vezes a gente quer usar uns meios bem humanos. Isso aí não funciona, não funciona. Por exemplo, tem igrejas que batizam bebês. E eu já passei por essas situações antigamente. Eles dizem assim: pastor, nós vamos batizar o nosso bebê e vamos convidar uma pessoa lá do meu trabalho. Ele não é cristão, ele não é nada, ou ele é outras religiões avessas. Mas nós vamos convidar para ele ser padrinho, para poder vir na igreja e se converter. E para com isso. Claro, eu sei que isso aí é coisas de antigamente. Mas pode ser que às vezes a gente quer usar uma estratégia dessas, que é estratégia humana e não tem bênção de Deus. Estão compreendendo, irmãos? E o apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos aqui, as nossas armas não são carnais. Nós não negociamos posições. O apóstolo Paulo era um homem que aqui na segunda carta, se você ler o capítulo 9, o 10, o 11, o 12 e o 13, que nós acabamos de ler hoje, você vai perceber que muitas pessoas na cidade de Corinto não estavam aceitando a liderança dele. E pessoas estavam assim, um tititi, olha, quando Paulo aparecer aqui, não vamos aceitá-lo. E até eles disseram: é, o Paulo escreve coisas duras em cartas, mas quando ele está pessoalmente conosco, ele é fraco. Vocês leram esses dias aí essas palavras? Vocês leram, irmãos? Se não lê, busca lá, está tudo aqui. E eles começaram a dizer uns para os outros, para enfraquecer a liderança. Sabe o que é isso que eles estavam fazendo assim? Hoje é uma palavra-chave. Eles estavam fazendo um lobby. Palavra lá de Brasília. um pastor amigo meu, ele tinha uma questão para acertar lá na capital federal, e lá tudo passa pelos chamados lobistas. Lobista é aquelas pessoas que intermediam coisas com os deputados, com os senadores e coisas do gênero. E o pastor estava abrindo um trabalho, uma ONG, uma dessas, não governamentais, uma organização dessa. E o pastor foi lá pedir para encaminhar toda essa documentação e precisava, num trabalho para socorrer meninas pobres, ele e a sua esposa estavam montando esse trabalho, meninas abandonadas, meninas que às vezes ficaram grávidas e foram jogadas para a rua. E esse pastor, um homem idoso, um coração cheio de compaixão, quando chegou lá, encaminharam ele para um lobista. Lobista, para mim, tem mais a ver com lobo. E era lobo mesmo. E esse homem, muito bem arrumado, o lobista, muito educado, o pastor ingênuo, idoso, mas ingênuo, chegou lá, o homem então encaminhar a documentação, conversa vai, conversa vem. O lobista disse: pastor, eu posso lhe arrumar em vez de 2 automóveis? O que é 2 carros para uma ONG? Nós temos onde buscar esse dinheiro. Eu posso lhe arrumar 20 automóveis? O pastor disse: 20? Eu não preciso 20, eu só quero 2. E aquele homem continuou com aquela conversinha mansa, mas perigosa. E lá pelas tantas, disse: pastor, o senhor não entendeu ainda aonde eu quero chegar? O homem chegou a um ponto que o lobista se desesperou com a ingenuidade do pastor. Eu posso lhe arrumar 20 automóveis. O senhor leva 10 e deixa 10 comigo. Basta a sua assinatura. O pastor levantou da cadeira, só deu tchau para o homem, voltou para sua terra natal, onde seria o projeto de amparar as crianças, entrou em depressão. Um homem de uns 80 anos, entrou em depressão porque ele não achou que esse tipo de gente existia no mundo, ou entre as autoridades. Eu só puxei esse assunto porque as estratégias humanas do mundo sem Deus, eles fazem negociatas, eles fazem concessões. Nós na igreja não fizemos negociatas e nem concessões. Se Deus diz na sua palavra que, por exemplo, uma coisa é preta, e se é branca, é branca. Diz lá na Bíblia: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. E o que passa disso é do maligno, é do diabo. Irmãos, nós temos que ter uma mentalidade firme. Não se deixar, às vezes as pessoas do mundo vêm para te enredar, enredar a tua mente, enredar o teu coração, e quando vê, enreda todo o teu ser. Nós, crentes, somos um povo limpo, somos um povo de um livro, somos um povo de um único Deus, somos um povo, vamos dizer, da verdade, da ética correta, mas tudo começa na tua mente. Se alguém conquistar a tua mente, tu estás todo perdido. Sabias? O apóstolo diz: nós não usamos essas estratagemas humanas. Nós não ficamos ali fazendo concessões, nem pressões, nem coisas com lobby, nem usamos de mentira. Nós não vamos usar essas meias verdades, esses caminhos do mundo. Não, não, não. Lá em Corinto, tinha gente dentro da igreja usando isso contra o apóstolo. A gente às vezes, quando pensa no apóstolo Paulo, pensa: esse homem foi só alegria na vida dele. Volta rapidinho ao capítulo 2, versículo 1, você vai ver uma coisa que o Paulo disse para os coríntios. Capítulo 2, 1. Essa segunda carta é muito forte. Eu deliberei por mim mesmo, dois pontos, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Ele disse, eu não volto na cidade de vocês. E quem fundou aquela igreja? Paulo ficou lá um ano e meio, fundou a igreja de Corinto. Todo mundo era pagão e ele levou as pessoas a Cristo. E esses irmãos depois se voltaram contra o apóstolo. Parte dos irmãos, não todos, é claro. Parte voltaram-se. E ele disse, eu não vou aí enquanto meu coração está triste com vocês. Porque lá adiante ele disse, se eu for... E se eu for com vara, quem leu esses dias aí viu tudo isso, né? Se eu for com vara, eu vou bater em alguns. Claro que aqui vara é figurado. Irmãos, tinha um grupo ali fazendo esses raciocínios diabólicos. E o Paulo diz, eu não entro na mesma onda de vocês. Você já viu, às vezes, numa empresa, um setor de trabalho? De repente começa um tititi num setor. E a coisa vai, que fica ruim para o clima, para um dos colegas do setor. Já viram isso, quem está nas empresas? De repente, trabalhando num salão de beleza, algumas irmãs aqui trabalham em salão de beleza, e começa a rolar uma conversa, às vezes é uma suspeita, às vezes alguém lançou um verde para colher um maduro e já sai como verdade. E os raciocínios humanos vão avançando. Às vezes, numa igreja, não se tem um fato contra uma pessoa, mas eu não simpatizei e já digo para um, o outro diz para o outro, e o diabo faz a festa. Muitos dos nossos problemas, eles começam e continuam na nossa mente. Você sabia? Quando alguém está doente, surgiu uma dorzinha aqui no lado direito. De repente tem uma pessoa tranquila, nem te preocupa com isso. Mas a dorzinha já tem uma semana. E tem duas semanas. E lá de noite, antes de dormir, você já começa a perder o sono. E o que, que você pensa depois de duas semanas com a dorzinha no lado direito? Fígado do lado direito? Será que estou com câncer no fígado? É, acho que estou. E já não dorme mais, né? E aquela dor aumenta. Na verdade, aumentou na tua cabeça. E tu já começa a te ver consultando o doutor, o melhor doutor que tiver em Porto Alegre. E tu já pensa em todos os chás para o fígado, aqueles chás amargos. Mas ele diz, chá não resolve nada mesmo, para câncer não adianta. E tu já te vê na sala de cirurgia. E tu já vê na fila do transplante. Tudo em segundos. E tudo aqui dentro. Cuidado! O Paulo fala ali dos raciocínios vãos. Cuidado, eu li um testemunho de um pastor, um grande homem de Deus hoje, provavelmente o maior pastor hoje vivo na face da terra, do pastor Pong Yong-cho, lá da Coreia, 750 mil membros da igreja dele. E ele disse que quando construíram o templo, antes de começar, fizeram projetos, os arquitetos, e eles sabiam onde era o terreno, e quando as máquinas então começaram a construção, a fazer a remoção de terra, caçambas, e já chegando as outras logo com aqueles imensos blocos de cimento, ele foi lá olhar a obra. Esse pastor achou um homem de oração, um homem de jejum, um homem de uma graça de Deus. Eu sei de pessoas que foram motorista dele. O motorista dele disse que quando aquele homem entrava no carro, a presença de Deus entrava no carro. Esse homem viajava para os Estados Unidos, e um testemunho que eu sei, um dos pastores auxiliares da igreja foi buscar ele no aeroporto, quando esse homem entrou no carro, disse que foi como se um Deus tivesse enchido aquele carro. Mas esse pastor, um dia teve uma crise de fé, esse grande pastor, e quando ele foi lá olhar o terreno novo e as construções novas do novo templo, ele se apavorou. E ele viu aquilo tudo, e começou o medo tomar conta do coração dele, o medo, e ele vendo as máquinas, e de repente ele não viu mais nada na frente dele, e ele já se viu não conseguindo pagar as contas, e ele já se viu tudo isso em segundos, e ele já se viu algemado dentro do carro da polícia, sendo levado para a cadeia. De repente caiu a ficha, o que é isso que eu estou pensando? Deus tinha dado esse projeto do maior templo do mundo para ele. Deus tinha dado. E de fato se concretizou. Mas num momento de crise de fé, o raciocínio dele ficou como o raciocínio de qualquer incrédulo. Se vocês lerem um livro dele, vocês têm um lugar, tem um testemunho desse. Cuidado. Cuidado. As nossas armas são armas de Deus, não armas humanas. Para destruir, diz aqui na palavra, fortalezas. Você viu aí na sua Bíblia? Destruir fortalezas. Sabe o que são fortalezas nesse texto bíblico? São castelos. Antigamente construiu forte na beira das praias, aí, para dar tiro de canhão nos navios inimigos, né? Um forte. São isso aí, são fortalezas. Você, se o diabo, ou se você mesmo, pode ser a sua mentalidade fragilizada num certo momento, se você deixar isso crescer, isso vira uma fortaleza dentro da sua mente. De repente, o teu pai, a tua mãe, lançou uma sementinha de uma fortaleza diabólica no teu coração. E tu sempre acreditou naquilo que o pai e que a mãe disseram, e isso foi crescendo. E tu não consegue te livrar desse negócio hoje. Essa semana eu estive lá no programa do Lauro Quadros, acho que alguns irmãos ouviram aí, no Polêmica. E nos intervalos estávamos então ali eu, um médico, um psiquiatra e uma terapeuta familiar e o delegado. E quando dava o intervalo das propagandas, nós ficava batendo papo ali. E o médico, ele disse para nós ali rapidinho sobre um paciente que ele atendeu. O paciente, sem citar nomes, é claro, o paciente era um moço aí de 14, 15 anos, e o pai queria a todo custo que o filho fosse jogador de futebol. Porque a polêmica lá do programa que eu tive foi desse moço do Grêmio que sumiu e coisa e tal, e depois apareceu. E o filho relutava com aquilo, mas o pai queria, porque o pai queria o quê? Fama e dinheiro. E aqui pelos clubes de Porto Alegre, o pai não conseguiu colocar o filho em clube nenhum, levou para São Paulo, colocou no time mais famoso de São Paulo, pelo menos o mais popular, e lá o filho aqui era de classe alta, era gente rica. E aqui tinha todo o conforto em casa, o moço tinha tudo, e lá botaram num alojamento a morar com um monte de gurizada de tudo que é canto do Brasil, vivendo numa anarquia absoluta. Passou um mês, o filho disse: pai, vem me buscar, senão vou fugir. Eu não aguento mais isso, não é isso que eu quero. E o filho veio. E se veio embora para Porto Alegre. O filho queria ser médico. Mas o pai queria que ele fosse jogador de futebol. O pai não pensou bem, né? A carreira de médico dura, vai ter pelo menos, o filho ia ganhar dinheiro uns 40, 50 anos. Jogador de futebol, se for bem sucedido, ia dar uns 10, 15, mas pai é pai, nem sempre acerta também, né? Aí pai, nós não acertamos sempre, né? E esse moço voltou, gente de classe alta, que podia estudar, que tem todo acesso às melhores escolas, e o pai disse para aquele filho: já que tu não quis ser jogador de futebol, tudo isso no intervalo enquanto você estava ouvindo as propagandas, viu? Já que tu não quis ser jogador de futebol, tu nunca vai ser nada. O médico que trata adolescentes, como é que é o nome do médico? Ebiatra. Ebiatra é o que trata adolescentes. E ele tratou esse menino quebrado pelo pai. E o menino depois tentou fazer vestibular e vestibular, estudou. E sabe o que aconteceu? Nunca se tornou ninguém profissionalmente. E aí o médico disse, isso aí é, na linguagem que eles têm, é uma profecia autocumpridora. Na igreja, como é que nós chamamos isso? Maldição. Os próprios médicos, eles não entendem a nossa linguagem do ponto de vista espiritual, mas eles têm uma linguagem própria para falar a mesma coisa que nós. A mesma coisa. E aquele moço nunca foi nada. Por que eu conto essa história? Pode ser que às vezes o pai ou a mãe, na ignorância deles, eu sei que não era para nos amaldiçoar, mas pode ser que disseram alguma coisa que entrou no teu coração e essa fortaleza se criou lá dentro da tua alma e tu está travado por uma coisa dita por outros. Nossas armas não são carnais, nossas estratégias não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E diz aqui que as nossas armas poderosas em Deus, elas anulam sofismas. Sofismas são enganos. Pode ser que alguém colocou um engano também no nosso coração um dia. Pode ser que alguém colocou uma fé errada no nosso coração. Ou tu viu uma coisa e gostou daquilo, admirou e pegou para ti. Eu e a Tânia atendemos um homem um dia, fazia uns anos isso. Ele estava assistindo, não sei se era o Globo Repórter ou o Fantástico. E lá tinha uma, tipo uma sessão espírita. E ele viu aquele negócio, um homem simples, um homem de pouquíssimo estudo, e ele viu aquilo e disse, eu quero ser assim. Era aquelas curas espirituais ali, ou espiritistas. E aquele homem, um homem simples, eu não vou dizer a profissão dele, mas é uma profissão muito simples. Se eu quero ser assim, na TV, a coisa estava acontecendo na TV. Ele se deitou ali na frente da TV, no sofá, botou um lençol branco por cima dele e diz, vem para mim que eu quero. E o negócio veio mesmo. Um homem que não tinha quarta série primária, fazia curas depois daquele episódio, abria pessoas sem nada, botava a mão em cima, curava, tudo pelo poder do diabo. Fazia cirurgias, aquelas coisas que a gente já viu em TV. Só que esse homem pagou um altíssimo preço por abrir aquele dia a vida dele para Satanás. Ele nem sabia que era para Satanás, na simplicidade dele, na ignorância dele. Pagou um alto preço numa filha, né? O troço caiu em cima da filha também. Mas aí, ao avesso. Ao avesso dos avessos, e procuraram socorro, se converteram, largaram aquelas coisas. Mas, nós estávamos falando aqui, que o poder de Deus vem na nossa vida para destruir sofismas, que são enganos. Aquele pobre homem entrou num engano diabólico, mas o diabo não quer saber se tu é ignorante ou não é, se tu abriu para ele, ele vem. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que ele vem destruir, roubar e matar. Pode ser que há um engano às vezes, uma fé errada. Um dia um irmão me disse assim, um irmão bom aqui da nossa igreja, uma pessoa da nossa convivência, e tínhamos um assunto sobre batismo, logo que a gente estava tratando esses assuntos do batismo dos adultos, E ele me disse, nem me chama de pastor, a gente entre nós somos muitos amigos, Paulo, a minha consciência diz que eu não preciso me batizar, que aquilo que foi feito na infância tem o seu valor para Deus. E eu lhe disse na mesma hora, a tua consciência nesse caso não vale, que vale a Bíblia, porque a tua consciência foi deformada numa tradição religiosa, tua consciência foi mal formada. No próximo batismo, o primeiro inscrito, o primeiro, foi ele. Pode ser que a gente venha de histórias familiares, histórias religiosas, e ganhamos uma deformação, crescemos torto, às vezes é num assunto da vida. Não estou dizendo que você já pode até ser de Jesus, já é cristão, mas num assunto estás deformado. Por exemplo, uma pessoa com uma deficiência que tem um braço seco, ela pode ser toda perfeita, mas um braço é deformado. E tu não pode dizer a pessoa é toda aleijada, não é? Só um pedacinho. Às vezes na sua fé, na sua vida diária, você é um cristão, mas tem um item deformado. Às vezes, se tem uma pessoa, por exemplo, que falte um dedo. Às vezes tem gente que até faz brincadeira com ela por causa daquela falta do dedo, mas ela não é toda aleijada, só falta um dedo. Vocês estão pensando numa pessoa, né? Vocês são ruins. Mas, estão entendendo, irmãos? Às vezes nós fomos deformados num detalhe. E aí, precisa o poder de Deus, as armas, para destruir o sofisma. E mais uma coisa que as armas de Deus fazem. Versículo 5, podes olhar comigo? E destruir também toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Destruir toda altivez. Está fácil entender o que é altivez, né? Orgulhos. Os orgulhos humanos. Os orgulhos dos crentes que atrapalham a obra de Deus. Por que Deus não faz mais nas nossas vidas? Sabe por quê? Porque nós atrapalhamos Deus, eu tenho consciência disso. Por isso, Senhor, me dá sempre mais clareza, me dá mais entendimento, me dá mais discernimento das coisas, Senhor, para eu não atrapalhar o que o Senhor quer fazer na minha vida, não atrapalhar na minha família, não atrapalhar na minha igreja. Às vezes, se nós só não atrapalharmos, já fizemos uma grande coisa. Você sabia? Quando tem um ferido na rua, deu um acidente, a multidão vai para a volta, sai da volta, deixa os médicos cuidarem disso. Deixa a SAMU, as ambulâncias, deixa eles. Nós não entendemos desses cuidados. Se só não atrapalhar numa situação dessa já é uma grande coisa, não é, irmãos? Pergunta para um socorrista, pergunta para um médico desses da SAMU. Quem mais atrapalha são os curiosos. Diz aqui que essa altivez, essas fortalezas, isso atrapalha a obra de Deus na nossa vida. Coisas semeadas por outros ou pelo diabo no nosso coração, é como que um castelo. Ali está escondido o diabo. Mas pastor, esse negócio é só o diabo. Às vezes não é só o diabo. Às vezes é a nossa mentalidade mesmo, que dá vazão e sempre pensa no pior. Mas o diabo se aproveita da nossa fragilidade mental. Ele se aproveita sim. Vocês já viram como é que essas gangues de rua trabalham? Trabalham entre aspas. Um vai lá e dá um chute. E de repente todos os outros, 4, 5, 10 da gangue se encorajam. E todo mundo chuta o que está caído no chão. É assim ou não é? O diabo trabalha igualzinho. Ele, digamos assim, atinge uma pessoa. E aí aquela pessoa é chutada, entre aspas, por mais, e aí por outras pessoas que o próprio diabo usa. E às vezes pela nossa própria mentalidade pecaminosa ou frágil, nós damos esse espaço. a altivez, se lá as fortalezas seriam castelos, a altivez está classificada pelo apóstolo como as torres do castelo, as coisas altas do castelo. Só Deus para tirar as coisas erradas do nosso coração. Mas primeiro eu tenho que detectar o que está errado, que tipo de pensamento eu tenho formulado errado. De repente acontece uma coisa de gravidade média e eu torno aquilo em gravidade suprema. Uma deficiência na mente. Se o diabo conseguir botar medo na tua mente, conseguir botar fantasia agora que eu estou chamando aqui, nesse caso, de doenças. Você conhece aquelas pessoas que estão sempre doentes? Como é que está? Tudo bem, mas aí vem um rosário de coisas. Hein? Como é que é, irmão? Irmã, está bem? Estou. Mas tem uma dorzinha. Não deixe isso acontecer na tua vida. Deus está fazendo a obra lá na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Está fazendo, pastor. Mas o meu filho... Essa semana tive um tempo especial orando pelos filhos, pelos nossos filhos. Foi lindo. E só Deus sabe o que aconteceu de orando pelos filhos de vocês. E vamos aguardar, que vai vir coisa de Deus para os nossos filhos. Foi lindo. Alguns não colocaram só o nome dos filhos, alguns deram, fizeram uma cartinha para mim. Amém, foi bem feita. Orei. Eu tive que orar pelos filhos e pelos pais também. E muitos de vocês eu conheço, eu sei a situação dura que estão enfrentando com uma situação de família. Estava ali apresentando aquilo para Deus. Todos os pedidos, todos, apresentei para Deus nome por nome. Eu não vou dizer para vocês que eu vou levar lá para Israel, para o monte... Qual é o monte? O Sinai. O Sinai até nem fica em Israel, fica ali na Arábia Saudita hoje, perto do Egito, né? Mas eu não levei para o Sinai nem para o Sião. O Monte Sião é em Israel, lá em Jerusalém. Mas eu levei na presença de Deus, e isso é que importa. Tá? Isso é que importa. E aí, irmãos, não tenham mentalidade negativa. Alguém, pastor, tu está pregando para alguém em específico? Não. Estou pregando para nós. Eu tenho alguém em mente? Esse? Não tenho. Recebi essa palavra, há tempo estou querendo pregar ela, e hoje de manhã me encerrei lá no escritório e fiquei com Deus até essas coisas acontecerem. A palavra de Deus destrói enganos, destrói mentalidade errada, são as armas que Deus nos dá. Nós não usamos as armas do mundo. Nós não vamos enganar ninguém. Ah, mas faz um enganinho para as coisas sair melhor. Ou aquela ideia de que os fins justificam os meios. Não. Nós temos que sempre usar o meio correto, o meio de Deus. Ah, pastor, uma mentirinha em favor de muitos. Não. Uma meia verdade. Não. Porque Deus não precisa da nossa ajuda. É nós que precisamos da dele. Ah, eu vou dar uma mãozinha para os outros, vou roubar de um rico para dar para um pobre. Não! Os crentes não têm nada a ver com Robin Hood, né? Lembra daqueles filmezinhos do Robin Hood? Não é assim, irmãos. Nós vamos trabalhar certo com as armas da verdade, com as armas da justiça, com as armas da oração, com as armas da confiança em Deus, porque se Deus não fizer, não serei eu que vou fazer. Se Deus não fizer, não vai ser meu amigo, não vai ser político, não vai ser pastor, não vai ser ninguém, é Deus que tem que fazer. Quando eu recebi o convite essa semana para ir na Rádio Gaúcha, Eu nunca pedi para Deus para ir lá uma rádio que tem 55 mil ouvintes por minuto. Já pensou? Eu nunca pedi para Deus. E de repente, vem o convite. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, vou achar meus amigos para me levar lá. Se Deus quer me levar, Ele vai me levar. É assim, irmãos. Porque aquilo que Deus tem determinado para ti, ninguém pode tirar. E o que Deus não tem para ti, nenhum amigo pode te dar. Entenderam, irmãos? Por isso nós não podemos caminhar no nosso cristianismo com os raciocínios fajutos humanos, mas na confiança do Senhor. Eu sei que a natureza humana quer ajeitar as coisas, né? A natureza humana é assim. Até de nós crentes que estamos sendo transformados, nós temos recaídas na nossa fé. Mas eu quero te pedir, não dá espaço para recaída. Não dá. Nós queremos confiar nos padrinhos, nos políticos, nesse, naquele. Deixa Deus abrir a porta. Não empurra a porta, não empurra. Deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de ser pressionado e empurrado pelos outros? Gosta ou não gosta? Se tu gostar, vou pedir para uns irmãos bem fortes aí te dar uns empurrãozinhos. Mas ninguém de nós gosta. Você acha que Deus gosta de ser pressionado? Você ora, você apresenta para Deus, pode orar todos os dias, num sentido, Senhor, eu preciso dessa oração, é para fortalecer a minha confiança. Essa oração é um sinal da minha perseverança, por isso eu te apresento todos os dias, mas não é pressão, porque Deus não cede à pressão. Deus se move quando enxerga a fé, mas não quando enxerga a pressão. Você gosta que teu filho todos os dias peça a mesma coisa? Gosta ou não gosta? Tem filho assim lá na sua casa? Cada filho é diferente, né? Nós temos, às vezes, lá em casa, três filhos. Tem uns que pede uma vez, espero. Tem outros que pede duas, três vezes, e aí espero. E tem outro que pede 50 vezes e não espera. Né? Eu não sei se eu chamo isso de perseverança, de insistência, de a gente... Chega, eu já ouvi. Nós temos que treinar nossos filhos, todos nós, ajudar eles a falarem as coisas uma, duas ou três vezes e descansar no Senhor, que os pais ouviram. Deus não gosta de pressão e nem de ajudinha. Esse é o mundo trabalha assim. Esse é o mundo. Escute de novo. Porque as armas da nossa milícia ou da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, enganos, e anulando toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência em Cristo. Essas armas, diz aqui, elas destroem fortalezas, mas elas constroem também obediência a Cristo. Se tudo o que tu está pensando na tua mente, no dia a dia, ou mesmo agora que o Senhor está falando contigo, não te leva à obediência, então é o diabo que está jogando na tua mente. Se tudo que tu estás raciocinando, o teu dia a dia, ou agora, ou amanhã, ou depois da manhã, não te aproxima do Senhor, então está te afastando do Senhor. Para destruir aquela sensação de estar sempre doente, aqueles têm que tomar remédio sempre, hipocondríaco, né? Tem que tomar 10 aspirinas por dia, senão vai doer alguma coisa. E quando vão para uma viagem, já levam, porque poderá acontecer alguma dor. Já leva as injeções, já... Bom, a farmácia junto. Irmãos, quem é que pode curar esse tipo de sensação de sempre o pior vai acontecer? Só Jesus. Mas tu vai ter que entregar o teu pensamento, a tua mente para Jesus. Você pode ser precavido numa viagem aí, levar uma aspirina? Pode. Mas levar uma farmácia toda? E quem pode fazer uma viagem, tem algum dinheirinho, se acontecer de lá chegar numa farmacinha e comprar, né? É ou não é? Cuidado. Na área de uma esposa, um esposo que tem um marido ou não cristão. Sempre penso o pior, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Não! Ele vai para o céu! Nós temos que converter ele. Não é, irmãos? Os filhos vão sair aí na noite e vai acontecer um acidente com eles. Eu estou vendo, eu estou sentindo. Ora, abençoa. De repente teu filho vem na igreja, por exemplo, vem de noite, vem nos sábados à noite aqui na reunião dos jovens. Ora e abençoa e confia. Não deixe o pensamento maligno ir tomando conta do teu coração. Sabe, irmãos, cuidar. O rei Salomão disse no capítulo 4, versículo 23, ele disse lá em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ali podia ser a tua mente, a mesma coisa naquele caso. Porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Mas eu digo que do coração ou da mente também procede a morte. Jesus disse isso no Novo Testamento. De onde procedem os assassinatos, os adultérios, as malícias, o engano, o dolo? Jesus falou exatamente assim. De onde procede? E ele disse, de dentro do homem, de dentro para fora. É daí que procede as maldades, ou os enganos, os procedimentos errados, a mentalidade errada, é dali que procede. Por isso nós falamos, Senhor, me cura o meu interior. Um dia, o apóstolo, o Pedro, é um grande homem de Deus, ele já era cheio do Espírito Santo, Jesus já tinha subido ao céu, já tinha enviado o Espírito Santo, e o Pedro estava se aproximando de pessoas que não eram judeus, eram chamados gentios. E o Pedro não queria se aproximar, porque ele considerava aquelas pessoas de segunda categoria, é gente que não merece nem chegar perto de Deus. E o Pedro se achava tão grandão, essas pessoas não merecem nem chegar perto de mim. E aí Deus deu uma visão para o Pedro, e era como que fosse um lençol vindo do céu, cheio de animais, tipo jacaré, cobra, lagarto, animais que eles consideravam imundos, e não comiam, não tocavam naquilo. E aí Deus disse, mata e come, e o Pedro disse, não Senhor, bateu boca com Deus, mata e come, não Senhor, o Senhor está enganado. E aí Deus disse, mata e come Pedro, só faltou Deus dizer, senão eu te mato. E aí Deus disse, não considere imundo o que eu purifiquei. E o Pedro, sim Senhor, mas aquilo era uma parábola, uma visão que era uma parábola. Para o Pedro não considerar pessoas humanas de segunda categoria. Nós temos que ter cuidado da nossa mente. De repente a gente pensa, ah, tem uns irmãozinhos aí, oh, esses são especiais. Chega outro na igreja, todo errado. A porta, a nossa porta aqui é praticamente na calçada, né? Não tem nem pátio ali. Chegou, pisou ali, já está dentro. Chega um outro meio bêbado. Chega drogado, chega sujo, mal cheiroso. Trata tão bem quanto aquele que chegou aqui arrumadinho. Nossa mente tem que ser uma mente de amor com todas as pessoas. Claro, se alguém chega nesse estado e vai perturbar a reunião, a gente convida para ficar lá no cantinho. Cuida a pessoa lá, ama ela, de maneira que também não atrapalhe o todo da palavra de Deus. Mas não considere de segunda categoria. Não considere. No final da Segunda Guerra Mundial aqui, no interior do Rio Grande do Sul, aqui São Lourenço, Pelotas, Canguçu, essa zona sul, as casas dos alemães eram saqueadas, não sei se vocês sabem. Muita gente, aí tem uns dessa região aí, outros dessa região também. Meu pai contava, meu pai era menino de 12 anos. E o pessoal do governo vinha e saqueava a casa dos alemães, roubava um porco, galinha, dava um pau nos alemães. Faziam tudo isso. e chamavam os alemães de segunda categoria. Não estou entrando no mérito, viu? Porque os alemães, parece que quando o Hitler estava indo bem lá, estavam soltando foguete aqui. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas está errado. Ou alguém considerar uma pessoa de uma outra raça, só por causa da cor da pele, de segunda categoria, isso é pecado. Nós, pode ser que a gente tenha que renovar, a nossa filha vai de repente namorar alguém que eu não simpatizei, ah, mas eu acho que é meio moreninho, né? Já chama daquela outra raça, que é abençoada por Deus igual, já não aceito por causa da cor da pele. Para com isso. O reino de Deus é para todos. O reino de Deus é para todos. E a nossa mentalidade, Jesus veio trazer isso. Jesus veio reformular, refazer a mente dos discípulos dele, que às vezes estava com a mente errada. Ele veio refazer. Teve que destruir enganos na vida do Pedro, na vida dos outros apóstolos. João, o João um dia chegou a pedir para Deus, para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, quando tu entrar no teu reino, permite que eu e o Tiago, cada um fique um do teu lado, direito ou do esquerdo. E o Senhor Jesus, vocês nem sabem o que estão pedindo. Numa outra oportunidade, o mesmo João, quando tu lê as cartas de João e o Evangelho de João, é um homem que escreve sobre amor, fantástico. Mas esse é o velho João que escreve. Quando já mais idoso, quando João era jovem, quando ele devia ter 25, 30 anos, ele começou a ser discípulo de Jesus. E um dia não deixaram eles entrar numa aldeia de samaritanos, e eles não gostavam dos samaritanos, e eles já sabiam orar: Senhor, tu quer que a gente peça para chover fogo do céu e destrua os samaritanos? Tu quer que nós oremos para amaldiçoar essa gente? E Jesus disse: João, tu não sabe o que tu está pedindo. Que espírito é esse que está operando em ti? E já eram seguidores de Jesus. Você é seguidor de Jesus? É? Eu sou seguidor de Jesus, mas pode ser que tenha alguma deficiência mental ou deficiência na fé, que nós temos que destruir fortalezas e anular sofismas. Ou destruir também, pelas armas de Deus, algumas torres, lugares altos que cresceram dentro de nós. Eu sei que Deus está falando contigo. Sei mesmo. E tudo que passa na nossa mente, leia comigo o versículo 5, o final. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tudo que passa na tua mente tem que te conduzir para Cristo. Senão, não é um pensamento bom. Não é. Seja pensamentos de amargura, de ódio, de frieza com pessoas, de raiva, seja o que for, isso aí tem que ser limpo, tem que ser tirado. E você chegou hoje aqui, e quando alguém acusar a igreja de fazer lavagem cerebral, dê glória a Deus. Nós estamos fazendo nessa reunião uma lavagem no nosso cérebro, no nosso pensamento. Vocês viram como nossos acusadores têm razão? Quando te chamam de aleluia, acertou. Quando diz a igreja faz uma lavagem cerebral, a igreja do mover faz mesmo. Nossa mente fica limpinha, limpinha. Sai os ódios, sai as amarguras, sai de repente uma maldição que um pai, uma mãe lançou sobre nós. Isso tudo sai pelo poder de Deus e nos leva para a obediência a Cristo. Não interpreta mal quando os inimigos falam isso, tá? Agradece a eles e diga que eles têm razão. Eu sei que aí no mundo eles chamam outra coisa de lavagem cerebral, mas o que eu estou falando é lavar o cérebro mesmo. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, que eu estou assim muito, muito abençoado por essa palavra de Deus no meu coração. Por um momento, Eu quero que você feche os olhos e não fique desatento agora. E você e Deus, converse um pouco. Pode ser que tenha uma fortaleza levantada no teu coração. Às vezes é um hábito, uma maneira de pensar, um sentimento ruim que vem crescendo muitos anos. E hoje você pode se ver livre disso. Pode ser que tenha um engano lançado por outros no teu coração e você no passado não soube avaliar e acatou isso para ti. Pode ser que existe uma torre alta. Isso só tu e Deus sabe. Um orgulho. Não quer dar o braço a torcer nem para Deus. Isso tudo está te levando à desobediência de Cristo. E o apóstolo disse que nós crentes temos armas. Nós temos canhões poderosos que destroem as fortalezas. Nós não vamos fazer conchavos, nem concessões. É a palavra de Deus como ela é. Se hoje de noite você, Senhor Jesus, me ajuda a destruir tal pensamento. Me ajuda a arrancar pela raiz algo que foi semeado no meu coração algum tempo atrás. Peça essa ajuda para o Senhor. Peça para o Senhor. Para você conseguir ser obediente em tudo. Obediente começa no coração. Onde ninguém enxerga. Ali Deus e você sabe. Peça para se libertar hoje. Se você tem medos, peça para se libertar. Se você tem uma fé que não é conforme a palavra de Deus, peça para Deus anular aquela fé antiga e semear uma fé nova. Se sobre a sua vida vieram ensinos errados, peça para o Senhor tirar esse ensino velho e venha a palavra como algo novo de Deus para ti. É você e Deus agora. É você e Deus. Eu não vou descer aqui para impor as mãos sobre você. Se tivéssemos bastante tempo e oportunidade, até podíamos fazer. Mas nem é necessário se você crê naquilo que estás orando para se livrar nessa noite. Deus vai honrar a tua fé. Uma tristeza antiga, isso sai do coração. Jesus vai limpar a tua mente, mas você tem que dizer, Senhor, me limpa. É só isso, é só pedir para Ele. Se os teus pensamentos são contrários ao que Deus ensina, se você é desobediente a Deus, se é desobediente a seus familiares, seus pais, desobediente aqui na igreja ou ao pastor, refaz os teus pensamentos. Refaz. Se você é desobediente lá na empresa, não se sujeita, muda o teu estado, muda. Deus vai te honrar, tu vais ver. E fica livre. Fica livre por causa do poder de Jesus. As armas são a humildade, a oração, a simplicidade no coração. É isso que vai fazer você ser levantado por Deus. Continua falando com Deus, continua. Continua. Você pode destruir fortalezas em nome de Jesus. Você pode. Você pode cancelar o que outros jogaram por cima de ti, e talvez até agora tu estavas aceitando isto. Cancela agora. Cancela pelo sangue do Cordeiro. Não deixe as coisas ruins virarem uma fortaleza grandiosa, um forte. Não deixe. Não deixe se criarem torres do maligno no teu coração. Não deixe. E o teu pensamento fique limpo numa noite como essa. Jesus, eu quero te pedir, faz um milagre por todos que agora carecem de um milagre. Purifica pensamentos. Lava, Senhor. Lava agora, quando o nosso sangue está percorrendo muitas áreas da nossa cabeça. Faz com que o sangue derramado na cruz vai passando junto e limpando tudo, Deus. Limpando a nossa mentalidade. A palavra de hoje dizia que a nossa força não é, a nossa luta não é contra carne e sangue. A tua luta agora não é contra pessoas. Não é contra ninguém, é contra o diabo, diz a Escritura Sagrada. Lute! Porque o inimigo, ele quer que você fique com a cabeça sempre atordoada, sempre triste, sempre magoado, sempre pensando no pior, e o pior vai acontecer, e o pior vai acontecer. Quando Deus diz que o melhor vai acontecer, não acredite no diabo. Não acredite no diabo. E ainda que você deu espaço para ele, agora rejeite ele. Diz: Satanás, eu não tenho mais nada a ver contigo. Pega tuas sujeiras e vai embora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, toda glória e toda honra nós vamos dar para ti, Senhor, e damos para ti. Porque tu nos dá um novo coração. Mesmo para nós crentes. O Senhor disse um dia para os apóstolos: felizes os limpos de coração. E limpo de coração é tudo que nós falamos nessa noite. Aqueles que estão livres dos sentimentos ruins, felizes são esses, porque eles verão a Deus. E eu quero no meu dia a dia ver o Senhor agindo. Eu não quero interromper o Senhor, e eu não quero ver o diabo agindo na minha vida. Ele construindo fortalezas, anulamos isso agora, anule, anule, anule, quebre, detone o diabo, atire com os canhões do sangue do Cordeiro contra o que o diabo levantou, atire. Você pode fazer isso no nome, na autoridade que Jesus te dá. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado que os recursos humanos não são as nossas armas, não são, Deus. Um dia o Senhor mandou o profeta Jeremias escrever: bendito o homem que confia no Senhor, bendito o homem, bendita a mulher que confia no Senhor. E por outro lado, mesmo Jeremias escreveu ao Senhor: maldito o homem que confia no homem e que faz do braço mortal a sua força. A minha força está em ti, Deus. Ainda que o Senhor use de pessoas para nos abençoar, mas a nossa força está no Senhor. Você pode dizer isso para o Senhor? A minha força está em ti, Senhor. E obrigado pelo poder que me dás para anular os enganos e destruir castelos do diabo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Amém. Amém.